Can you hear me? Estão me ouvindo? Yes, we can. Oh, okay. So if you hear me, can you see me? Vocês também estão me vendo? Yes, we can. So we can slowly start. We still have a few minutes left. Então podemos aos poucos começar. A gente ainda tem alguns minutinhos restantes aí. So now we have 2 hours left and we're going to analyze the text. E nós temos essas 2 horas restantes para analisar o texto. Now the text first explains the 16 exercises. Então, primeiramente, o texto explica os 16 exercícios. And then it gives a more detailed explanation, repeating again these 16 exercises, but explaining them. E depois ele dá explicações mais detalhadas, novamente repetindo os 16 itens, exercícios, com mais detalhes. So we don't need to repeat twice. So you então can nós... start from the text you have got is beginning of the page 12. Então nós não precisamos repetir 2 vezes. Então o texto vai começar para ele página 12, para nós não, porque a gente só tem 10 páginas, mas deve ser nos primeiros itens, no, onde está o item 1. Que acho que é a nossa página 7. So just to make sure, Bante, because we don't have the same number of pages, is where he describes it in more detail, right? The when second time. When focusing on inhalation or exhalation, if a long inhalation occurs, okay. One practice, this is noting that a long breath is inhaled. Have yes, you got it? It's page, okay, so it's page 7. When he explains in more detail. Desculpa, página 7. Oh, okay. I have got a different paging, but never mind. Huh? So we got the place. Now, the Chinese text is a little different. The translation is made from Tibetan. Hello. Hello. Sorry, I was gone for a bit. Sorry. Gone where? Gone away. But I'm back. Okay. We should be when we gone. We should be aware of being gone where. Very important. I'm not gone to the other side yet. Okay, so the text, the basic text is more or less the same, except the last part, but the explanation is sometimes very different from what you find in the Visuddhimagga. Então, o texto básico é mais ou menos o mesmo, mas as explicações podem ser bastante diferentes do que aquelas encontradas no Visuddhimagga. Well, you should know why, because the object of observation are 4, not only 2, we have explained. E por que é importante saber? Porque o objeto de observação aqui são 4 objetos e não apenas 2, como vínhamos explicando. Now, there is one problematic place which is difficult to understand. Então, existe um lugar problemático que é difícil de entender, de compreender. As far as I know, you don't even find a reference in the few commentaries you have of the scriptures, of the scripture. Pelo que eu saiba, não existe nem referência nas poucas passagens nas escrituras. So this is a question of this, what the text translates as the interim breath. Então isso é como o texto traduz o que é a respiração do meio, né? O intervalo entre as respirações. When you have listened to my explanation, you will find it very strange because this text says when you enter into the higher jhana, the fourth dhyana, even the interim breathing stops. Então, você vai, após ouvir as minhas explicações, você vai achar estranho que o texto diz que até quando nós entramos até no dhyana mais elevado, inclusive os intervalos cessam, os intervalos entre as respirações. So this interim breath in the beginning is described as the Romakupa, the breath through the pores of the skin. Então, esse intervalo entre inspirações, ele está descrito no texto como Romakupa, como a respiração pelos poros. I have explained in scientific language, we can explain it as a cellular respiration. E eu expliquei na linguagem científica, nós podemos entender isso como a respiração celular. Nowadays we have such advanced techniques that you can operate the microscope, electronic microscope in the body, and you can see how each and every cell expands and shrinks. Então hoje em dia nós temos hoje em dia nós temos técnicas tão avançadas que conseguimos passar um aparelho pelo corpo e perceber e ver as células todas respirando e expandindo e se recolhendo. So our technique has made such incredible advance, but our minds have not advanced much. Some may be even worried that they have gone the other way round. Então nossas técnicas elas avançaram tanto, mas infelizmente a nossa mente não avançou junto e alguns até dizem que ela inclusive voltou para trás, foi na outra direção. This advanced technique unfortunately makes most of us less agile in mind. E essas técnicas mais avançadas, infelizmente, fazem com que nós fiquemos menos ágeis na mente. Because in order to investigate deep questions, we need a very one-pointed mind. Porque para investigar questões muito profundas, precisamos de uma mente muito afiada, direcionada. And the computers and so on, they actually don't encourage this kind of investigation. E os computadores, eles não encorajam esse tipo de investigação. So, this cellular breathing, we can understand as the life faculty. E essa respiração celular nós podemos entender como a faculdade vital, faculdade de vida. According to Abhidharma, it is protecting our mind and body like the nurse. The nurse protects the small child, the milk nurse, or how you call it. Então, de acordo com Abhidharma, essa faculdade de vida, né, essa respiração celular, ela está protegendo a mente, o corpo, assim como uma como a gente, como uma mãe nutre o filho quando ela dá, amamenta o filho, cuida do filho. So it protects our body and the mind. Então protege o nosso corpo e a nossa mente. So that they are alive. Para que eles fiquem vivos. So in Theravada tradition we differentiate the jivitendriya, the life faculty of the rupa and the life faculty of the mind and mental factors. Então, na tradição Theravada, nós diferenciamos a faculdade mental de rupa e a faculdade de corpo e da faculdade da mente, dos fatores mentais. According to Abhidharma, every mental movement, every mental process needs this protection of the life faculty, mental life faculty. Então, todo um movimento mental precisaria então da proteção dessa faculdade vital mental. Without it, we become unconscious, as good as dead. E sem ela, nós ficamos, nós nos tornamos inconscientes, mortos. Now the text also says that when you enter the jhana higher than the third dhyana in rupa, that the gross breath and even the subtle breath will cease. Então, o texto diz que quando você atinge estágios mais altos que o terceiro dhyana, ou a respiração grosseira e também a respiração sutil vão cessar. So, there is obvious contradiction. Então, ali, claro que existe uma contradição óbvia. Without the life faculty, we cannot live. Então, sem a faculdade de vida, nós não podemos viver. So, how to explain? E como explicar isso? There are many enigmatic passages in the scriptures, like the Buddha in Vaishali, he has rejected the life faculty, but he still continues living 3 more months. So it is explained. Então, existem algumas passagens, várias passagens enigmáticas. Por exemplo, em Vaishali, o Buda rejeitou se absteve, né, das faculdades de vida, mas mesmo assim ele continuou vivendo ainda 3 meses. This is also a very enigmatic passage, and you can use many different explanations. Então, isso é uma passagem bastante enigmática e você pode usar várias explicações para ela. I have given a thought to it. I thought that you should not take this literally. Actually, when you breathe in and breathe out, after you breathe in the gross breath, there is still a slight tendency of upward movement and downward movement. This is what is explained also in the beginning of the text. Então, eu pensando nisso, eu acho que não devemos tomar essa passagem muito literalmente, pois quando inspiramos e expiramos na respiração grosseira, existe ainda um movimento de subida e um movimento de descida, que é o que explica também o início do nosso texto. Please try yourself to breathe and see that after you breathe in, there is still some movement going up. Very slight movement, and breathing out, there is still some slight movement going down. Can you então, feel it? Por favor, experimente por você, faça agora essa experiência que quando você inspira, no final da inspiração, ainda existe um movimento de subida sutil, e quando você expira, também existe um movimento suave ainda de descida. You don't need to have conseguiram perceber? You don't need to have a very, very deep jhanic concentration to experience it. It is very easy. Você não precisa ter uma concentração jhânica muito profunda para experienciar isso. Probably I cannot guarantee this is what is meant, that it ceases when the breath ceases completely in the fourth dhyana. So this will be this this tendency of the breath to go up after in breath and go down after out breath. Então eu não posso garantir, mas acredito que é isso que ele quer dizer quando após o terceiro dhyana, no quarto dhyana, a respiração cessa completamente, que ainda há o movimento para cima na inspiração e o movimento para baixo na expiração. So now let's go to the exercises. Então agora vamos aos exercícios. As far as mindfulness of the body is concerned, there are four exercises. Então, em relação à vigilância do corpo, mindfulness do corpo, existem quatro exercícios. It's best to remember them. E é melhor lembrar deles. In the Pali tradition, if we always remember them, digham asasanto, digham asasamiti pajanati, digham pasasanto, digham pasasamiti pajanati, sabakaya patisamvedi asasisamiti sikhati, sabakaya patisamvedi pasasasamiti sikhati, pasambayam kaya sankaram asasisamiti sikhati, pasambayam kaya sankaram pasasisamiti sikhati. The explanation here is the same, but the formulation is different. Então, a explicação aqui é a mesma, mas a formulação é diferente. And the Tibetan text is obviously a little different from the Chinese text. The Chinese text say, when focusing on the inhalation or exhalation, if a long one learns to experience or to be aware, rather in Chinese, one learns to be aware if a long inhalation occurs, one practices noting that a long inhalation is inhaled. If a long exhalation occurs, one learns to be aware that long exhalation is exhaled. Huh? This is the Chinese version, and it is maybe more precise. Então, ele falou da diferença do texto tibetano e do texto chinês, que é um pouco diferente e que ele considera mais preciso a versão chinesa, em que, ao focar numa longa inalação ou numa longa exalação, você se torna consciente que a respiração, a inalação é longa e que a exalação é longa. So, sorry, just to make sure, in one text, you inhale, exhale long, and you get aware, and in Chinese, you are aware from this long inhalation and exhalation. Learning to be aware that long inhalation, exhalation, you are learning to be aware that the short inhalation and exhalation. Very simple. Então, você está aprendendo a ficar consciente que a respiração é longa quando ela é longa e a expiração longa quando ela é longa. Thank you, sorry. So, this is a very easy way, easy to understand. While you cannot breathe at the same time long and short inhalation, you cannot breathe at the same time long and short exhalation, but you can breathe long inhalation and the short exhalation. This is, of course, possible. Então, você se, primeiramente, o Ricardo colocou aí que a versão chinesa é a mais próxima do Pali. Bante explicou, não dá para, a gente não consegue ao mesmo tempo inspirar longo e curto ou expirar longo e curto. Mas claro que nós conseguimos inspirar longo e expirar curto, por exemplo. Now you should be aware, according to the text, not only of inspiration and expiration, you should also be aware of this what the text called the interim breath. E, como diz o texto, você também tem que estar consciente do intervalo entre as respirações, essa respiração intermediária. This is a very critical point, very important. Esse é um ponto muito importante. It later also say that when the inhalation is long, the in-between breaths will be short. When the exhalation is long, the in-between breaths will be short. When the inhalation gets shorter, it is likely that the in-between breaths can get longer. Então, o texto também diz, mais para frente, que quando a inspiração é longa, o intervalo após ela tende a ser curto. Quando a exalação é longa, o intervalo após ela também tende a ser curto. Por outro lado, quando a inspiração fica mais curta, o intervalo tende a ser mais longo. So, now you should remember the object of your observation is the inhalation and exhalation through the whole body. E temos que ficar conscientes de que a atenção é na inspiração e na expiração no corpo inteiro. So, in the Theravada tradition, the place of your attention, which is called Anapana Nimitta, the sign, in order to meditate, you need a sign. If you don't have a sign, at least in Theravada, you cannot meditate. So, então, de acordo, sign, okay. De acordo com a tradição Theravada, existe o Anapana Nimitta, que é esse sinal. Você precisa de um sinal, segundo a tradição Theravada, para começar a meditar. Sem esse sinal, isso não é possível. This is very significant. E isso é muito importante. The Yogacharin will probably not agree with that. E o Yogacharin provavelmente não vai concordar com isso. But anyway, if your the place where you pay your attention in breath is called Anapana Nimitta, the sign of the breath. Então, o lugar no qual você coloca sua atenção na respiração é chamado de Anapana Nimitta, que é esse sinal da respiração. When this Anapana Nimitta, I have explained, becomes the Shamatha Nimitta, you can go to Jhana. E quando o Anapana Nimitta se transforma em Shamatha Nimitta, como eu expliquei, você consegue ir para Dhyana. Dhyana? Ou Vipassana? Dhyana. Dhyana. So, when you study the Theravada scriptures, actually, they are, there is a whole process of transformation. Então, quando você estuda as escrituras, você vê que existe todo um processo de transformação. Here in the Northern Buddhism, it is not mentioned. E aqui no budismo do norte, isso não é mencionado. But this process will be there. mas esse processo vai estar lá. So in order to go into jhana, you need a preparatory image. You need então, an image which can be grasped in the mind. And then you need a reflected image, very important word. That means that image must be reflected at the consciousness clearly, so that the mind can unite with that image. Then you go into jhana. Então, para entrar em jhana, é necessário uma imagem preparatória, é necessário uma imagem que pode ser agarrada na mente, é necessário também uma imagem refletida, e isso é muito importante, ela tem que ser refletida na consciência de forma muito clara para que a mente possa se reunir, ser reunida e assim entrarmos em jhana. It is very important to understand when you practice the shamatha, normally the object is a concept, because the reality is always moving, but the concept remains, so you can learn to place mind, one-pointed mind on it, because it does not change. Então, em shamatha é muito importante saber que normalmente o objeto é um conceito, pois a realidade está sempre se movimentando, está sempre em movimento. Tendo um conceito parado, você consegue colocar a sua atenção sobre esse objeto. So, the five consciousnesses, they cannot practice meditation. Only the mental consciousness can practice meditation. And mental consciousness is necessary that the five consciousnesses work. But only mental consciousness can develop concentration and wisdom. No eye consciousness, no any other consciousnesses. Então, as cinco consciências, elas não conseguem praticar a meditação, apenas as consciências mentais conseguem praticar a meditação, mas você precisa dessas cinco consciências para praticar, mas apenas as mentais conseguem chegar na concentração e na sabedoria. So, the key to everything is in mental consciousness. Então, a chave para tudo está na consciência mental. Because it is only the mental consciousness which can meditate. Porque é só ela, a consciência mental, que pode meditar. But in this tradition, the same in a way in Theravada, the mental consciousness comes from the base consciousness, call it alaya, or call it bhavanga. Mas nessa tradição, assim também como na tradição Theravada, essa consciência mental, ela vem da base de alaya, também em Pali bhavanga. So if there is no such base consciousness, you cannot explain the process of remembering anything. And you cannot explain the process of rebirth. Então, sem essa consciência base, você não consegue se lembrar de nada e não consegue explicar, por exemplo, o processo de renascimento. So, the consciousnesses are always in the process of impermanence. That consciousness is also in the process of impermanence, but it is the base for this process. Então, as consciências, eles estão sempre no processo de impermanência. Essa consciência também está no processo de impermanência, mas é a base para esse processo. But it is a resultant consciousness, not an active consciousness. Therefore, it can store the information. Então, mas é a consciência resultante e não a consciência ativa, e é por isso que ela pode armazenar informações. So it is a neutral consciousness. Então, é uma consciência neutra. So Anyway, when you pay attention to the interim breath, quando você presta atenção ao intervalo da respiração, then automatically your all attention will expand to the whole body. Automaticamente toda a sua atenção vai se expandir para o corpo inteiro. Because you don't have any stable point of reference. Porque você não tem nenhum ponto de referência estável. That is why in Theravada tradition the teachers will tell you don't pay attention to that in between period, then you will not notice it. É por isso que na tradição Theravada os professores dizem para você não prestar atenção nesses intervalos da respiração, porque assim você não os nota. But when you start noticing it, automatically your whole attention will spread to the whole body. Mas, this is also very important for understanding yoga. Mas a partir do momento que você começa a perceber esses intervalos, automaticamente toda a sua atenção, a atenção se espalha para o corpo inteiro, o que também é muito importante no yoga. We don't talk much about yoga now, but one day we can explain it. It is very much related yogachara with yoga. Não estamos falando muito sobre yoga nesse momento, mas um dia posso explicar. Yoga está muito relacionado com yogachara. So, when you start paying attention systematically to this in-between breath, then automatically you will start feeling the breath in the whole body. This is a natural process. Então, quando você começa a prestar atenção sistematicamente a esses intervalos entre as respirações, automaticamente a atenção vai para o corpo inteiro. Isso é uma coisa natural. Then you will be aware when the gross breath is long, then this interim breath will become short. When the interim breath gets longer, the gross breath becomes shorter. E aí você começa a tomar consciência que quando a respiração grosseira é longa, o intervalo vai ser curto, e quando o intervalo for longo, a respiração grosseira vai ser mais curta. For those of you who have been practicing shamatha, you all know that when you have a deeper concentration, the breath becomes naturally shorter and more subtle. This is a natural process. E vocês que vêm praticando shamatha sabem que quando atingimos uma concentração mais profunda, a respiração vai ficando mais curta e mais sutil. That is why the Buddha teaches first awareness, to learn awareness. In the Chinese text, to learn, but in Pali, you don't have this learning. To learn, be aware of the long breath, to learn to be aware of the short breath. First, be aware of the long breath. When you relax, your breath tends to be longer because you are relaxed in body and mind. But then when you concentrate more, the breath becomes more subtle and shorter. Okay. Então, é por isso que o Buda ensina essa consciência na respiração, e aí ele usa o termo aqui que a gente fala em aprender a estar consciente de uma respiração longa, de uma respiração curta, e quando nós começamos a relaxar, a respiração ela tende a ficar mais longa, mas quando nós entramos em estágios de concentração maior, a respiração fica mais curta e mais sutil. So, when this happens, when this better concentration happens, then automatically you will be entering into the third exercise. Então, quando essa concentração melhor acontece, automaticamente você entra no terceira etapa dos exercícios. The text says when one is intently focused upon the entrance of inhalation and exhalation, that means on the in-between period. Então, o texto diz que quando você está prestando atenção nessas respirações intermediárias, then one will experience this subtle breath. Aí a pessoa experiencia essa respiração sutil. Then one experiences the entire body when the breath is inhaled, and one experiencing entire body when the breath is inhaled and exhaled. E aí você experiencia o corpo inteiro quando a respiração é inalada e quando a respiração é exalada. Actually, Patisamvedi in Pali is more close to Chinese. It means one is aware, is experiencing. Então, Patisamvedi em Pali é mais próximo à noção também chinesa, que é que um está consciente, está experienciando. In Pali tradition, the first two exercises are not connected with learning, but the third exercise is connected with learning, because então, it is more difficult. Na tradição Pali, os primeiros dois exercícios não estão conectados à aprendizagem. Já o terceiro se conecta também com a aprendizagem, porque é mais difícil de aprender. There is a good reason for that. E existe uma boa razão para isso. The Yogacara especially emphasizes, that's also logic, Buddhist logic is based on that you should avoid automatic thinking. Most of us are indulging in automatic thinking, and it is a big trouble for meditation. Então, o Yogacara enfatiza isso, e pensamento lógico também, é que nós devemos evitar nos engajar no pensar automático, e isso é um grande problema, causa grandes problemas na meditação. So, they think I should experience only long breaths, then I should experience only short breaths, then I should experience only the whole body, and they get utterly confused. Então, as pessoas pensam, eu deveria experienciar só inspirações longas, expirações longas, e elas acabam ficando extremamente confusas. So, this long, short inspiration, expiration, the inspiration, expiration with the whole body, and then sublimating the breath is actually one process. It is, these stages cannot be separated. Então, todos esses estágios de inspiração e expiração longa, curta, experienciar todo o corpo e sublimar a respiração, na verdade, é uma coisa única, não dá para ser separado. It is the nature of human beings to be specially attached to the concepts and to divide the concepts from reality. Então, porém, é a natureza do ser humano de estar especialmente apegado a conceitos e compartimentar esses conceitos em vários itens. And this is the also reason for so much suffering and so much misunderstanding in this world. E essa também é a razão por tanto sofrimento e tanto mal entendimento nesse mundo. So, this Yogacara approach conceals a great wisdom. Então, essa visão do Yogacara é de grande sabedoria, tem grande sabedoria. And the Buddhist logic is based on that. It is as it developed in a later history of Buddhism. E a lógica budista, ela é baseada nisso. So, what does it mean to learn? Here, Pali also has learned our version also has learn what it means to learn. O que significa? Go on. To be aware of the whole body. Então, o que significa é aprender a estar consciente de todo o corpo. Our text takes this statement literally. Então, nosso texto toma essa afirmação de forma literal. In the Pali text, you will find the following explanation. No texto Pali, você vai encontrar a explicação seguinte. The whole body means actually not one body, but three bodies. Então, o corpo todo não significa, na verdade, apenas um corpo, mas sim três corpos. Namely, the body of the breath, o corpo da respiração. You should know that body in Pali or Sanskrit here has similar meaning like aggregate. Huh? Body means many things together. Então, é importante entender também que corpo em sânscrito, em Pali, quer dizer agregado, são muitas coisas reunidas. So the breath also is many, many things together. It is not just the breath. Então a respiração também são várias e várias coisas juntas, não são apenas a respiração. When you feel breath, you don't feel only the movement, you also feel hardness, you also feel coolness, you also feel the warmth. You also feel cohesion. All these things are there together. Então, quando você sente a respiração, você também sente movimento, você sente dureza, você sente resfriamento, ou calor, coesão. Todas essas coisas estão presentes. So it is the body of the breath. Então, esse é o corpo da respiração. This body of the breath, esse corpo da respiração, is becomes when your concentration improves, becomes inseparable from the body of the mind. They come together. Então, quando a sua concentração aumenta, esse corpo da respiração fica inseparável do corpo da mente, os dois se juntam. That means that your mental factors, your attention, your perception, your sensation, your investigation, everything is connected to the breath, to the body of the breath. Então, isso quer dizer que os fatores mentais, a atenção, a percepção, as sensações, a investigação estão todos conectados a esse corpo da respiração. So the mind does not disperse, but it is fully concentrated on the breath. Então a mente ela não se dispersa, ela está completamente concentrada na respiração. And then you have this physical body. E aí a gente tem o corpo físico. So you will also feel the physical body at the background of the breath, because the breath cannot exist separate from this physical body. Então você também vai sentir o corpo físico como o pano de fundo da respiração, porque a respiração ela não é possível de existir sem esse corpo físico. So these three bodies, they come together at the anapananimitta. Então todos esses três corpos, eles se juntam em anapananimitta. Anapananimitta is a place where you perceive, where you sense the breath, the body of the breath. E anapananimitta é o lugar onde você sente o corpo da respiração. If this happens, then you start developing the shamatha nimitta that you need to go into jhana. E quando isso ocorre, você desenvolve então o shamatha nimitta, que é o que você precisa para entrar em jhana. So your mind becomes subtle, the sensations in the body become subtle, so you can develop one-pointedness. Então a mente ela se torna sutil, as sensações do corpo se tornam sutis e a mente consegue então ter esse direcionamento único, afiado. One-pointedness does not mean that you are concentrated in one point only. It means that your attention does not disperse from the object of the meditation. So please don't get confused by the name. Em inglês, a mente é one-pointed, né? É direcionada a um ponto, é o literal, mas ele justamente está distinguindo isso, não é para a gente se concentrar em um ponto, mas sim, essa mente afiada é uma mente que não se dispersa do objeto da atenção. It is because the text speak about the one-pointedness, so some meditators on the breath, they become like this, and this is the opposite of meditation on the breath. So please don't interpret it literally. Então, porque o texto fala nessa direção para um ponto, muitos meditadores ficam focados num pontinho único, então não é para a gente incorrer nesse erro. So they go precisely in the opposite direction. E isso é exatamente a direção contrária que se vai. So, this stage is explained as a stage of preparing the image, the reflected image for entrance into the jhana. Então esse estágio ele é explicado como preparar a imagem refletida para se entrar no estado de jhana. When it happens, when your concentration becomes better, then you will feel also some illumination, some colors at the place you are observing your object, be it the whole body or be it the upper lip or the top of the nose. Então, quando a sua concentração começa a melhorar, você começa também a experienciar, às vezes, a iluminação ou até ver cores no lugar onde você está observando o objeto, seja no corpo todo ou em alguma área do seu corpo. So it is a sign that you are approaching the the state of the reflected image. Então, esse é um sinal que você está chegando perto do estado dessa imagem refletida. So, when this image is held for long time in the mind which does not move. E quando essa imagem conseguir ser sustentada durante um bom tempo sem se mexer, that means actually that mind moves, but it only moves to one place. Sem a mente se mexer, mas na verdade a mente se mexe, mas ela se move apenas em um lugar. The mind that holds the object is always moving. Então, a mente que está atenta no objeto, ela está sempre se movimentando. But in the state of one-pointedness, it only moves to one place. Mas nesse estado de unidirecionamento, ela está se movendo apenas para um lugar. So it can ignore completely all the other impressions. Então ela consegue ignorar completamente todas as outras impressões. So this is the difference between the mindfulness and the mindfulness in the dhyana. Então, essa é a diferença entre o mindfulness e o mindfulness em dhyana. This brings very often confusion, and especially in Theravada countries, many people are confused about the meaning of the dhyana. Isso normalmente traz bastante confusão, e em muitos países Theravada, as pessoas ficam bastante confusas em relação ao dhyana. Especially in the countries where this jhana has not been practiced, and where teachers only teach the vipassana without jhana. Especialmente naqueles países em que jhana não foi praticado, em que os professores eles apenas ensinam vipassana sem o jhana. So because the texts say in the jhana you are cut off from the five senses, they believe you don't hear anything, you don't see anything, you don't feel anything. So it's beyond the capability of an ordinary man. You have to go to live in the cave for years in order to get this kind of jhana. Então, porque no texto diz-se que dhyana corta completamente os cinco sentidos, então que você não ouve nada, você não sente nada, você não vê nada, considera-se que isso está aquém das capacidades de um ser humano normal, e que para isso você precisa se recolher a uma caverna durante muitos anos para chegar nesse estágio. Indeed, the texts they sometimes encourage this kind of interpretation. E muitas vezes o texto, inclusive, encoraja esse tipo de interpretação. It is said that the teacher of the Buddha, the 500 bullock carts passed next to him, and he did not hear anything. Então, disse que o professor do Buda passaram 500 what cars? Bullock cars. Bull. Ah, carroças com búfalos, né? Passaram por ele e ele não ouviu absolutamente nada. Ok. Not buffalo, but bull. They are little bull. Different, but they are good friends. Okay, bull. Not cow. Toro. Yes. Sorry. Toro. El toro. Thank you. So, Buddha himself is said to, when meditating, he was sitting in the storm and the tree fell next to him and he did not hear anything. E disse também que o próprio Buda, sentado, meditando em uma tempestade, durante uma tempestade, uma árvore caiu muito próximo a ele e ele não ouviu nada. This is very extraordinary. Nowadays, there may be in the Himalayas some yogis who get this kind of concentration, but it is not common. Mas hoje em dia isso é bem fora do comum. Ele pode até existir no Himalaia alguns yogis assim, mas isso não é comum. Some masters in China, even in recent times, and especially in Tibet, are reputed to be very, very advanced to this extent. E alguns mestres na China, especialmente no Tibete, são ditos que, inclusive nos tempos atuais, estão nesse estágio. But it does not mean when you hear a sound, when you feel the body, that you are not in jhana. This is a misunderstanding. Mas isso não significa que quando você ouve algum som e você sente o corpo, que você não está em jhana. The jhana simply means that your mind has merged with the object. Então, jhana simplesmente significa que a sua mente se uniu, se fundiu com o objeto. This experience is not very difficult. E essa experiência não é muito difícil. And it is a very useful experience. E é uma experiência bastante útil. Among the Mahayana traditions, as far as I know, only the Yogacara is specially emphasizing this training, traditional training in the jhanas. E na tradição Mahayana, pelo que eu saiba, apenas o Yogacara enfatiza esse treinamento nos jhanas. So they are very useful, but they are not necessary. Então, eles são muito úteis, mas não são necessários. According to the Buddhist tradition, you can attain liberation even on the base of what the Theravada calls the proximate jhana. De acordo com a tradição budista, você consegue atingir a libertação, de acordo também com Theravada, no que é chamado de dhyana aproximado. You have the same concentração de acesso, sorry. Upachara dhyana, the proximate dhyana, or I don't know how they translate it. Upachara dhyana. Que o Ricardo traduziu aí no chat. Ok. So, concentração de acessos. You have actually the same idea in Northern Buddhism. Então você tem essa mesma ideia no budismo do norte. Only the explanation is different. Apenas a explicação é diferente. Actually, to practice vipassana, you have to move your mind. Otherwise, how can you analyze? Na verdade, para praticar vipassana, você precisa mover a sua mente. Porque como você conseguiria analisar se não a movesse? The vipassana is analytical meditation, and you have to move the mind to practice vipassana. Vipassana é uma meditação analítica, então você precisa movimentar a mente para praticar vipassana. But the object of your mind, in which the mind is set, is still the object of the jhana. Mas o objeto no qual a sua mente está focada ainda é o objeto de jhana. So, one tradition explained it as going out of jhana, one as practicing in the jhana, but the idea is the same. You practice at the step of the jhana. Uma tradição diz que isso é sair de jhana, outra tradição diz que é praticar dentro de jhana, mas é o mesmo passo de jhana. So this is in a northern tradition, it is called samantaka, the approach to jhana. Então essa aproximação à jhana, concentração de acesso, é samantaka na tradição do norte, chamado esse aproximação ao jhana. So your mind has still concentration, but it is not fixed on the object. Então a mente ela ainda mantém a concentração, mas ela não está fixa no objeto. So it is samantaka, it is close to the jhana. Então samantaka quer dizer próximo ao jhana. The only way you can move, theoretically you can move the mind in the jhanas is when you have supernatural powers. Então, a única forma de mover a sua mente quando você está em jhana seria ter poderes super sobrenaturais. So Buddha has used also supernatural powers to attain what he has attained. This is the Theravada explanation. E Buda também utilizou poderes sobrenaturais para atingir o que ele atingiu. Isso também é a explicação Theravada. So it does not mean, according to commentaries, you need the supernatural powers, you need the jhanas to succeed in meditation, but still, all scriptures, except maybe just one, all the Nikayas, Agamas, they first explain the practice of jhanas, only then the practice of the Vipassana. Então, não significa que nós precisamos ter poderes sobrenaturais ou os jhanas para ser bem-sucedidos na meditação, mas todas as escrituras primeiro explicam os jhanas para depois entrar em Vipassana. So let us not pay too much attention to this because we have so little time. So let us go to the fourth exercise. Então, não vamos prestar muita atenção nisso, nosso tempo é reduzido, então vamos nos encaminhar para o quarto exercício. It is Pasambayam Kaya Sankaram Pasasamiti Sikati, Pasambayam Kaya Sankaram Pasasamiti Sikati. I learn while experiencing or being aware of the in-breath and out-breath to sublimate the bodily formations. Or here it is explained as refining the bodily formations. It's all right. Então, no quarto passo, diz: aprendo, estando consciente de inspirar e de expirar, a sublimar as formações corporais, e aqui no texto disse em refinar as formações corporais, que ele considera uma tradução boa. The bodily formation is the breath. E a formação corporal é a respiração. This is very significant, this word, the bodily formation. E essa palavra, ela é muito significativa, as formações corporais. It is actually the breath, especially in its subtle form, that forms the body. Então, é a respiração, principalmente na sua forma sutil, que forma o corpo. So, the yoga speaks of the pranic body. O yoga fala no corpo prânico. So, the formation of the body is a breath. E a formação do corpo, portanto, é a respiração. And you should experience yourself how the breath affects the position of your body and how position of your body affects the breath. E você deve experienciar por você mesmo como a respiração afeta a posição do corpo e como a posição do corpo afeta a respiração. There is a passage in the scriptures, in the Samyutta Nikaya, in the Anapana Samyutta, the monk is sitting under the tree. Então, existe uma passagem no Samyutta Nikaya, Anapana Samyutta, é de um monge que está sentado sob uma árvore. And the Buddha asks the monks, what practice is he doing? E o Buda pergunta ao monge que prática ele está fazendo. And they say, we do not know, we are rely on our master to tell us. São vários monges e eles respondem, então, não sabemos, nós confiamos no nosso mestre para nos orientar. Buddha says he practices anapanasati. Ah, desculpe. Os monges perguntam ao Buda o que ele estava fazendo e o Buda responde, então, que ele está praticando anapanasati. Because the perfect posture of his body. Beginning of the sentence. See the perfect posture of his body. Veja a postura perfeita do corpo dele. So you can the breath affect the posture and the posture affect the breath. É um exemplo que a postura perfeita dele é um exemplo de como a respiração afeta o corpo e o corpo afeta a respiração. The breath is the formation of the body. Então a respiração é a formação do corpo. Sorry. But also body forms the breath. Mas também o corpo forma a respiração. Now, this is why we have explained the breath is linked to both body and the mind. E é por isso que explicamos que a respiração está ligada aos dois, ao corpo e à mente. So now, what this means, this refining the bodily formations. E o que significa isso de refinar as formações corporais? It means going to the higher and higher state of dhyana. Significa ir aos estágios mais altos e mais altos de dhyana. The bodily formations are become refined in the proximate dhyana. More refined in the first dhyana, more refined still in the second dhyana, the more refined in the third dhyana, and in the fourth dhyana, the bodily formation, the breath, ceases. Então, as formações corporais, elas se refinam no dhyana aproximado, se refinam mais ainda no primeiro dhyana, mais ainda no segundo, mais ainda no terceiro, e aí no quarto dhyana a respiração cessa. In our condition of being ordinary yogis, not milrepas, It means that we don't feel the breath in entering and going out of the nose. This is the meaning. Na nossa condição de yogis comuns, isso significa que nós não sentimos a respiração entrando e saindo pelas narinas. But you can still feel the abdomen raising and falling. Mas mesmo assim, você continua sentindo o abdômen subindo e descendo. And you can still feel, of course, the body, the subtle breath in the body. This is, e você também continua sentindo a respiração sutil no corpo. This is no real obstacle to concentration. E isso não é um obstáculo real à concentração. But the gross formations have disappeared from the mind and also from the body. Mas as formações grosseiras, essas sumiram, desapareceram da mente e também do corpo. In this condition, you can still feel the pain. Então, nessa condição, você ainda pode sentir a dor. But you will not, due to your deep concentration, you will not be distracted by the pain. Mas, graças à sua concentração profunda, você não vai se distrair por causa da dor, pela dor. When your absorption is perfect, then maybe you can completely be free from bodily sensations, but it is for the moment, it is beyond the capability of most of us. Quando a sua absorção for perfeita, for completa, você pode completamente se libertar de qualquer sensação corporal, mas isso está muito longe das nossas capacidades. But it does not mean that you cannot use this conditioning for practicing Vipassana and get clarity and liberation does not come from jhana, it comes from clarity, and the jhana is just the skillful means for this clarity. Mas isso não significa que não podemos praticar Vipassana. A libertação, ela não vem dos jhanas, mas sim da clareza. So now we have already surpassed our time. We will have to squeeze many, many informations into 1 hour. I will try my best. Então, nós já nos avançamos aí no horário. A gente vai ter que encontrar uma forma de espremer muitas e muitas informações numa hora, e eu vou dar o melhor de mim para isso. If we don't succeed to explain everything, I have agreed once in a month or once in 2 weeks, I don't remember, to continue teach you some dharma so we can have some questions and then I will teach a little bit more about the Yogacara approach to meditation. Se nós não conseguirmos terminar o assunto hoje, eu concordei em regularmente dar algumas aulas de Dharma mensalmente, uma vez ou duas vezes por mês, então a gente pode continuar o assunto nessas conversas posteriores. Yes. So, hasta luego, see you later. Bye, até logo. Tschüss. Obrigado. Thank you, Bhante. Thank you very much, Bhante. Thank you, Bhante.